E aí, ó, consegui. E aqui? Vamos lá, abriu. Pegou, ó. Só os craques. Ó, pessoal, quem não entendeu, pegou, ó. Abriu, vai medir assim, ó. E vai amarrar, ó. Vai dar dois nós. Ih, porque deu errado. Fez errado. É doido, isso é doido. Vai dar dois nós. Perdeu a aula da explicação. Tá? Aí aqui, ó, você vai. Minha curiosidade é passamento. Vou largar a mão na boca dele. Aí, dá um nó. Minha curiosidade é saber como é que vocês contaram isso. Pega. Pra facilitar. É, vai colocando, vai enchendo. Leva um bocado. Quero saber da tinta, eu quero saber. Não, é só amanhã, essa tinta. Se tu colocar. Tem água, acho. É de todo aqui. Procura ajudar alguém. Só isso. Vamos, Edson, pra cá. Não, moço, acredito que não vai ajudar nada. Vai dar tempo. Só tem essa semana, tem que pegar a cadeira. Vai, Fulcão. Deixa a mulher se rega. Deixa. Gente, já não é hora de pegar a cadeira, não. Não é hora de pegar a cadeira. Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Só tô avisando. Vocês estão preparados para o trabalho. O professor agora está ocupado com a gincana. Não, eles não fizeram ainda o... Eita, cadê o papel das provas? Quero ver, tua amiga se jogou outra. Tem paródia. Sem nada de melhor. A prova fica mais depois. Tá, vai. Menina, não vai botar a descrição. Vai pegar. Paródia, descrição, nas fotos, entendeu? Quero que a palhaça fique pra nós. Aquela paródia. Eu quero saber, você já não pesquisar na paródia. Já, a paródia já tá. E o grito de guerra? Também. E o mascote? Agora só falta o mascote. O mascote não vai dar tempo de fazer. A gente tá pensando em imprimir o mascote e deixar ele expresso assim, tamanho grande. Então, não, gente, não. Cadê o menino do nono ano? O Pedro Henrique? Eu vou precisar de uma forma muito fácil pra gente fazer isso. Ele já tem uma mão pintada. Ele insiste em receber aquela mão. Você tá acompanhando? Eu vi aquele filho. Será que ele pega uma roupa? Gente, a Rita, eu pensei no leão, uma coisa assim. Uma coisa que tem a ver com o amarelo, né? Não? A onça. É, o amarelo tem um mascote aí, professor. A rocha do mascote. Foi pra que a cor? Pra que a cor? Nossa, amarelo. Ei, vem aqui, não tá da... Ei, vem aqui. Bom, não, é do lado. Não, vou mexer o balão. Calma aí, vamos fazer mais. Ele é pra mostrar que eu tô tomando mais. É misturar. tá misturado não. Tá não, tá cansado um lado só. Não tem problema, só o amarelo dele. Professor, o Gabriel tá na clínica aí, não tá? Na nossa Gabriel do terceiro ar. Gabriel do terceiro ar. Esse senhor vai participar junto com a Ana Vitória. Sim? Não pode, não pode, não. Pois ele falou até agora pra mim. Não, Gabriel, terceiro ar. É a Ana Paula. Ana Paula. Eles não querem se separar. Porque isso aí não é comigo, não. Isso aí é uma organização da. Calma, segura aqui. Vai cair mais logo. Começa mais forte, Pessoal, alguém lê aí, Pedro Henrique, lê bem aí o grito de guerra. É. Meu, tá por aí. Esse celular aqui. Onde é que tá o meu, hein? Eu tava ali por cima. Olha aí. Que menino metido do diabo? E o que é que tu tem a ver com a minha vida? Tava tu seguir essa religião também pra casa, meu povo! Então o que é, menino? Caralho, eu tô perdido. Acho que nem sei o que tá. E aí, galerinha? Galerinha, você sabe que eu sou mais você? Você é o cara da vida. Pessoal, amanhã todo mundo de camiseta amarela, tá? Aí, meu amigo. Dá um jeito aí de dizer, eu vou cortar mais. Eu tenho uma roupinha, Acabou a fita. Não, eu vou cortar mais. Dá licença aqui na mesa. Vê se acha o grito de guerra aí. Solta o meio, solta o meio. Galera, Mesmo formato dos personagens do Power Rangers. O quê? Ele é diferente do Bob Esponja, porque o Bob Esponja é só meio, e tem os braços normal. Eles ali não. A gente tinha que procurar essas caixas nessas lojas aí, ó. Que organiza os braços, caixa pra pedra, caixa pro tronco. É força, é a nossa tabela. Porque a vitória da equipe amarela. Quem tiver algo melhor, que fale agora ou nasce para sempre. Bota aqui, Zé, bota aqui. Calculamos. né, almoço? Ei, aí é um almoço. Falta aí, Dudu. É um parceiro. Tem almoço. Esses calor bem que nem pode encher mais. Já tem que encher mais, gente. Né? Vou colocar a massa amarela. Tá bom de lá, noite. Bolê, bolê, tchau, tchau. Bolê, bolê. É porque eu tchau, tchau. Pega, tchau. Não dá pra pegar aqui. Resolver os problemas, vencer com paixão. Amarelo, o que fazemos? Calculamos, somamos e a vitória nós já temos. Isso aí é o quê? Britigué. Tu já avisou a Valdir, que ela foi imprimir aquele lá. Qual que fica melhor? Esse não, não é o qual que fica melhor. Avisar logo ela, se você quer esse, corre e avisa ela que ela vai imprimir. Alguém vai lá. A gente precisa falar a mesma língua. Alguém vai lá. Pelo menos os professores precisam falar a mesma língua. Porque senão os estudantes eles vão ficar perdidos. Tá bom, eu já estou perdido já. Outra coisa, eu não sabia que eu tinha que fazer essa impressão. Não, mas a gente estava aqui falando. É esse. Pois então eu vou lá. Você está aqui. Olha a cor, vai. Verdade. Vamos decidir. Não, pra mim tudo faz. Chegou o outro. de lá, R$3. Hoje é a sua semana inteira, eu pensei em conjunto aí. Eu chamando, vamos se organizar, vamos se organizar. Pois é, né? É, já é. E aí, agora. Vamos começar com ela. Agora eu acho que eu tenho as ideias. Pelo menos está surtindo, né? Já visitaram a vida para ver de mim? Não, não. Menino, vou falar. Já fui lá. Já? Tá bom. Eu só recebo a hora, velho. Deixa eu só dar uma. O Ian tá te chamando. Cadê o Ian mesmo? Vamos ajeitar. Ele vai só lá. Eu sei lá. Você nem tá vindo pra escola. Então, do balão a gente faz só o balão mesmo amanhã, né? Pra ficar. Ou a gente coloca ele perto do nome. Vamos lá? É. Tá bom. A gente vai deixar a foto. Tá bom. Acho que a gente vai. Tá bom, tá bom. Tá Mas vai comigo, ganha muito mais do que nesse esse negócio. Boa! Ninguém mandou deixar cair. Ele do espião. Pois é, por isso mesmo que eu coloquei isso aí pra conseguir. Isso, para arrastar. Fiquei interessante. É. né? Fechou. Por mim, fechou. Agora é isso aí. Eu tô querendo botar uma menina dessa. Ela tá onde? Eu só tenho uma mais pequena. Porque combina. Ô, pessoal, eu vou cair de baixo. Cadê? Aí tu vem uma camiseta. Aí tem que ser preta, porque vai combinar com o que vai estar na caixa. Tá, eu não tenho uma coisa. Então é o seguinte, sai vocês três lá na loja. Com o nosso bolso aí. Na loja? É. Eu posso. Quero sair dessa escola. Ei! Murilá. Aí vocês quatro caem pra ver. Pode ver lá. Lá no portão. Pede permissão, você vem aí lá. Como é que a gente não sair, como é que nós vamos conseguir as coisas? Yeah. Um trompete. Um trombone. A rocha, Reginaldo. Dedos. Botava o certo tipo mesmo, hein? Abre aí, ó. Oi. Porque a nossa tá mais bonita. Pra onde foi o talento? Porque a gente que tá vencendo. Vou fazer uma estrepeteta. Eita, caramba. E eu tô de pijama. Só desce aqui, só desce aqui. Não, eu tô lá indo buscar. Vai buscar a bateria lá. Os meninos já pegaram. Busca lá. Já pegaram. Cheio de terra, o chefe.